Em pleno reinado das redes sociais, cujos utilizadores são maioritariamente os mais jovens, a informação em suporte papel tem vindo a perder adeptos. Para eles, os jornais são algo que costuma estar em escaparates ou em mesas de café, mas aos quais são indiferentes. Descobrir o jornalismo, neste caso a informação regional de credibilidade, é um projeto do Grupo Diário do Sul, em parceria com a Escola Profissional da Região Alentejo, cuja primeira sessão, o workshop, arrancou esta sexta-feira e onde participaram dezenas de alunos do curso técnico de multimédia ministrado na instituição. Professor de História da Cultura e das Artes, Raul Rasga, diz estar na altura de fazer uma chamada de atenção a esta geração mais nova, mas também a quem tutela a educação em Portugal. Chamar-lhes a atenção para, atenção, o mundo não se resume só às redes sociais e vocês não obtêm só informação nas redes sociais. Chamar a atenção e mostrarem no concreto o formato de papel, um formato analógico, digamos assim, isso é importante, não é? Pelo menos alguns provavelmente que nunca terão tido contacto com o jornal, com um jornal, enfim, em papel, acabaram por ter. Mas a escola abandonou, um pouco essa temática da educação para os mídias. Nos anos 80, 90, 90 sobretudo, era muito forte e tinha até enfim, apoios institucionais e um esteio institucional muito, muito forte. Abandonou-a. Há alguns sinais de algum regresso, precisamente por causa das questões das redes sociais e das questões da velocidade de circulação de informação e da verdade ou não. No fundo isso coloca-se. Veja-se os casos que todos nós conhecemos, não é? Do Trump e por aí fora. E eu acho que é necessário regressarmos rapidamente a algumas práticas de educação para os mídias, ou de literacia mediática, não é? Que, aliás, estão previstas no perfil do aluno à saída da escola obrigatória, e isso vai exigir, enfim, algum esforço da parte da escola, em sentido amplo, em sentido instituição-escola, no sentido de voltarmos a dar essas ferramentas aos nossos alunos, repito. Não é mais conteúdos, não é mais matéria, é uma questão de cidadania, portanto, de formar cidadãos para uma democracia cada vez mais complexa. Entre os mais novos, há mesmo quem diga que só lê notícias na internet, e há até os que afirmam que nem sequer se interessam pelos grandes acontecimentos internacionais, muito menos pelas realidades locais. A jornalista do Diário do Sul, Marina Pardal, que conduziu a sessão Descobrir o Jornalismo, descobriu alunos curiosos pelo tema, mas quase rendidos aos ecrãs dos seus telemóveis, onde as notícias falsas ou fake news chegam lado a lado à velocidade de um clique ou de um touch. Nota-se de facto algum desinteresse nas notícias no formato papel, na edição papel do jornal, e as redes sociais acabam por despertar muito mais curiosidade, até porque consideram que o acesso é mais fácil, mais barato, portanto não há o ter de comprar o jornal. Mas por outro lado, penso que conseguimos despertar aqui alguma curiosidade, pelo menos em folhear o jornal e quem sabe até descobrir algumas notícias que lhe digam respeito e que os possa cativar a vir a ler o jornal em formato papel com maior frequência. E que possam até descobrir o jornalismo de proximidade, estas notícias em que ouvimos todas as partes, em que damos a conhecer aquilo que acontece aqui ao lado de casa e que percebam que de facto nem todas as notícias correspondem à realidade e são elaboradas de forma a chamar a atenção. O projeto Descobrir o Jornalismo é composto por três sessões em contexto de sala de aula. A próxima acontece já em março e tem como tema a reportagem. Depois do terceiro e último workshop, que vai ser conduzido pela jornalista da casa, Maria Antónia Zacarias, segue-se uma visita às instalações do Diário do Sul, onde funcionam também a Radiotelefonia do Alentejo e a Diário do Sul TV.